O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo, que tem como finalidade difundir a ciência integrada à filosofia e à teologia, que se chama Trilogia Analítica. Eu sou Cláudia Pacheco, assistente do Dr. Norberto Kepp, fundador e presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Ele é psicanalista e cientista e autor de mais de 35 livros sobre o assunto da psicossociopatologia e também, inclusive, da física trilógica, que gerou uma nova tecnologia, está gerando uma nova tecnologia de motores que podem chegar a uma economia, uma eficiência suficiente para salvar a situação energética do nosso planeta. Então, eu gostaria de dar a palavra ao Dr. Kepp, dando para vocês, entretanto, já de início, a forma que vocês terão de entrar em contato conosco, no caso de vocês terem interesse em psicanálise individual e de grupo, em cursos sobre trilogia analítica e nas nossas publicações. Então, vocês entrem no nosso site www.stop.org.br ou liguem diretamente para 3032-3616, 3032-3616. Falando sobre esse nosso ventilador, né? Quer dizer, um motor, né? Motor que foi agora, primeiramente, foi usado para criar esses ventiladores que a China vende para o mundo todo e que, felizmente, né? A China acreditou no nosso trabalho, que a gente levou para vários países. Levamos inclusive para a Alemanha, para a França, para a Itália, para os Estados Unidos principalmente. E aqui próprio no Brasil, né, nós tentamos usar essa tecnologia aqui no Brasil para desenvolver essa nova física que eu estudei e desenvolvi desde lá da Inglaterra, da França, né, para ser usado assim, essa tecnologia ser usada aqui no Brasil. E infelizmente não houve assim uma repercussão e não houve até interesse, se bem que também o Brasil não tem a tecnologia necessária para fabricar esse tipo de motor que nós criamos. Então, o que acontece, né? Agora a China já está mandando um container para o Brasil, quer dizer, já está difundindo o motor no ventilador, né? Mas também vai ter aplicações em outros campos, né? Vai ter aplicações na aspirador de pó, em todas as máquinas que usam motor. Ontem, aliás, eu fiz uma experiência. Eu uso o próprio motor para à noite, né, refrescar o ambiente. E também uso na clínica, é claro. E ontem eu resolvi experimentar um ventilador enorme, tradicional, que eu tinha lá no meu ambiente. E liguei esse ventilador. Mas todas as pessoas que compraram, né, o nosso ventilador Kepp, né, são unânimes em afirmar que esse ventilador substitui até o ar-condicionado. Então, ontem eu pude verificar, porque ligando o ventilador tradicional antigo, então a casa se encheu de um calor insuportável. Mas quando ligou o ventilador nosso, que é muito menor, muito mais simples, então mudou totalmente o ambiente e a casa se tornou agradável. Então, o que que está acontecendo, né? Temos aqui o Roberto, o Alexandre. Vocês têm alguma coisa para dizer? Porque o Roberto e o Alexandre são dois engenheiros, mesmo que eles não tenham se especializado em motores, são eles que estão estudando atualmente essa questão de motores, tentando, né, introduzir na sociedade essa nova física. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Fala. É porque um fator, né, que a gente vê que esse ventilador, como tem uma altíssima eficiência, ele não esquenta muito, porque o que acontece com os outros ventiladores, né? Eles esquentam tanto que acabam soprando o ar quente na pessoa. Então, O depois. próprio ventilador é quente, né? Isso. Então lança o calor dele. E no nosso não acontece. Então o ar é mais fresco devido a essa altíssima eficiência. Mas eu acho que ainda existe um fator, Torque, que a gente precisa estudar melhor, porque a qualidade do ar parece que também é alterada. De alguma maneira, muitas pessoas relatam que o ar parece diferente, né? Então eu acho que é pela característica magnética que ele tem, né? Que deve causar esse efeito também, né? É o que acontece, né? Por exemplo, ontem houve toda aquela tempestade e surgiam mais assim, vamos dizer, aquelas faíscas magnéticas, algumas sem trovões. Então eu acho que a própria natureza se corrige assim, lançando no ar, né, o magnetismo, para corrigir o ar que está impregnado de pó, de elementos assim nocivos para a saúde, para as árvores, né, para os peixes nos rios, os animais, os pássaros. De maneira que o nosso trabalho não é uma questão só de causar bem-estar, né, porque substitui, né, o ar-condicionado, mas é uma questão para a saúde. Se o ar é impregnado de substâncias nocivas e o nosso ventilador corrige, né, como o senhor falou, então é um fator de saúde que pode beneficiar toda a humanidade. De acordo? Inclusive, né, Turquef, muitas pessoas relatam que os gatos, né, fogem do ventilador normal e eles gostam de ficar na frente desse ventilador. E o gato, a gente sabe, né, que ele tem uma sensibilidade assim alta, né? E, então ele deve perceber alguma essa alteração que acontece, né? O Roberto quer falar alguma coisa? Outras experiências também mostram que o magnetismo atrai o oxigênio. Então, é possível que também melhore a qualidade do oxigênio no ar, né? Também, eu estava vendo, né, como a questão da física e metafísica desinvertida é forte, né? Porque o primeiro produto que a gente faz já é o melhor que existe. Então, Agora, imagina, Roberto. É o Roberto Frascari, né? Trabalha também e voltou da China há pouco tempo. Esteve lá durante bastante tempo para ajudar a fabricação dos motores, né, desses ventiladores. Então, né, Roberto, essa questão, né, do nosso invento é ajudar a humanidade a melhorar, inclusive na saúde, né? O pessoal ter menos doença, né? É ajudar a humanidade a viver melhor, inclusive salvar, né, os ares. Imagina se uma hora, né, a gente conseguir fabricar os motores dos autos, né, dos automóveis, aviões. A gente sabe que o motor, né, de qualquer automóvel tem o uso de água, né, para resfriar o motor. E às vezes, mesmo assim, o motor estoura porque esquenta demais, né? Principalmente o motor quando está ficando mais usado. Agora, imagina se puder substituir, né, pelo nosso motor, então não iria ser mais necessário usar tanto a gasolina, mas. E evitar também, porque afinal de contas, 1 milhão, 2, 3 milhões de carros que tem em São Paulo também esquenta o ar, né? esquenta o ambiente. Isso cria muitos problemas até de saúde, inclusive um mal-estar muito grande. É interessante que até os motores elétricos tradicionais, eles esquentam muito, principalmente os dos carros, né? Porque eles usam alta amperagem, em vez de usar o magnetismo, né? Eles usam mais essa ideia da eletricidade. Enquanto que o nosso, apesar de ter alta potência, ele esquenta quase nada em comparação com os outros. Então, mesmo os elétricos, nós vamos ser muito mais frios, né? Do que os outros, além de ter uma autonomia muito maior devido à nossa alta eficiência. Agora, o importante, né, é o pessoal ler um livro que eu escrevi, A Nova Física, da Metafísica Desinvertida, e agora um livro sobre o opúsculo, sobre magnetônica, mostrando que toda ideia de eletrônica é uma ideia invertida, porque na eletrônica, os engenheiros, quer dizer, os pesquisadores, né, os cientistas, pensam que a energia vem do elétron. Quer dizer, o elétron é um dos lados do ímã, é o lado mais da gravidade que puxa o ser humano para baixo. Então, o uso, vamos dizer, desse tipo de energia cria um mal-estar muito grande nas grandes cidades, né, que tem uso de muitos motores, inclusive nas casas, né? Que esses aparelhos todos de cozinha trazem um ambiente terrível de mal para a saúde. Imagina se usar esses motores que resfriam o ar, que mais ou menos ficam nos 23 graus, né, centígrados, que é o ar ideal, né, para o ser humano viver. Então, com isso, vamos começar a viver num ambiente muito agradável. Até as regiões desérticas, né, vão ter uma mudança muito grande, né? Vamos dizer, Fukushima, lá no Japão, pode, se conseguir introduzir o magnetismo, terminar com aquela poluição tremenda do derrame, né, daquele material radioativo no mar, que está matando e destruindo peixes e aves, até mesmo essas eólicas, né? Esses ventiladores enormes que eles colocam perto do mar, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil começando, eles matam os pássaros, e principalmente os pássaros mais importantes para a flora e a fauna. Inclusive os peixes, né? De maneira que, se não houver um desenvolvimento do magnetismo nos motores, o mundo está condenado, né, ao perecimento. De acordo? E a Selma, que é engenheira, ela não consegue falar alguma coisa? Ah, eu acho que essa questão desses motores, Dr. Kep, vão trazer como esses motores magnéticos, né, o Kep Motors, são como uma revolução desinvertida, né? Quer dizer, a verdadeira revolução. Porque isso vai atuar em todo o campo da existência humana nesse planeta, né? Porque motores, tudo, né? Tudo que move a vida na civilização é motores. E eles, como o senhor estava explicando, esses elétricos, eles trazem muitos malefícios, né? Para a saúde, para o ambiente. Então, é uma desinversão total que vai haver nesse campo. A gente fica imaginando nesses próximos anos o que a gente vai viver, né? O senhor sabe, né, dessas, a gente não gosta de impressionar tanto assim o nosso público, mas a situação da poluição no planeta já está muito pior do que se pensa, devido inclusive a Fukushima. Então, os observatórios submarinos científicos da costa oeste da Califórnia, ali de São Francisco, eles têm observatórios já há anos lá, observando a vida no fundo do mar. Então, eles disseram que até Fukushima, o material morto encontrado cobrindo a vida do oceano, no fundo do mar, os detritos de seres inanimados, já mortos, era só de 1%. Agora já está em 97%. indo para 98%, o fundo do mar está coberto de seres já mortos após Fukushima. Então está matando todos os peixes dos mares, né? Exatamente, Dr. Kep. Os ares também já estão contaminados. Essa contaminação está se expandindo para todos os continentes. E essas notícias não são veiculadas, porque o senhor já viu, eles não têm a menor chance de resolver esse problema. Eles dizem que isso não tem solução. Eles estão agora contratando sem teto na rua para fazer face a esse trabalho de exposição à radiação. Então, eles pegam sem teto, oferecem um salário mínimo e colocam a eles como operários para fazer essa limpeza das plantas que estão destruídas lá de Fukushima. Então, é bom, né, que o pessoal do governo no nosso país, no Brasil, né, percebam isso, que é absolutamente perverso, né, fazer mais usina atômica, né, que os países do primeiro mundo, agora que estão deixando de fazer, o Brasil não pode começar uma coisa que começou há 50 anos e que causou tanto prejuízo para a humanidade, né? Inclusive essas energias eólicas, né, tiradas do ar, a gente vê nas estradas aquelas pás imensas, né, que estão pondo diante assim dos ventos que vêm dos mares e que causam prejuízo enorme para a flora e para a fauna, de acordo? Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, todas as formas de produção de energia no nosso planeta, dentro dessa produção invertida de energia, são danosas. Por exemplo, nós temos a queima de combustível, que produz monóxido de carbono, né? Nós temos as hidrelétricas, que alagam regiões inteiras, inclusive desabrigam famílias. Tem até a associação dos atingidos pelas barragens para pedir indenização, porque eles foram tirados do lugar onde moravam. Nós temos aí as usinas nucleares, né? E sabe sobre Fukushima, Dr. Kep? Eu peguei uma notícia aqui, porque a grande mídia não dá nada, mas a gente consegue em sites da internet mais independentes, né? Que lá existe 85 vezes maior liberação de césio do que em Chernobyl. E um embaixador japonês, Mitsushei Murada, diz que essa operação der errado, né, a operação de limpeza lá, que eles estão fazendo, destruiria o ambiente mundial e nossa civilização. Ele fala que não é um assunto sobre plantas nucleares, é um assunto sobre a sobrevivência humana. Então, agora, até a questão que o senhor falou, que o cap motor, ele joga nêutrons, né, no ambiente, então pode servir para limpar essa poluição tremenda, né? É, a situação está mesmo terrível, né? Porque o pior, viu, Ortiz? É, eu conheço uma pessoa, ele é, aliás, já é falecido. Ele dizia para mim que os indivíduos mais mentirosos da sociedade, na opinião dele, né, seriam quem, né? Os que vão procurar a profissão de falar a verdade, que seriam os jornalistas. Jornalista, né? Eu acho. Mas não é bem o jornalista, mas as mídias, né? As mídias, os editores. É, a gente vê que o jornalista, né, ele tem que seguir os interesses na mídia as quais eles trabalham. E não podem falar a verdade, que seria contra os interesses econômicos da mídia. Exatamente, Dr. Kep. Eu trabalhei na Folha de São Paulo e, por exemplo, tinha reunião da direção, né, os editores, para fazer a reunião de pauta de manhã, para ver o que seria abordado no jornal e o que não seria. Então, a primeira limpeza, né? Então, pega só os assuntos que interessam para a mídia. Depois, quando nós fazíamos a reportagem na rua, se não ficasse, se trouxesse revelações que também não eram muito benquistas, né, a reportagem é censurada. Então, é tudo coado. Até um humorista falou assim, que o editor, ele é a pessoa que separa o joio do trigo. e depois publica o joio, né? Em vez de publicar o trigo. Posso Agora temos falar mais aqui uma coisinha aqui? duas. Hã? Então, eu acho interessante, né, que essa questão da nanotecnologia, né, é que o senhor, o que tem que acontecer, né, que o senhor está propondo é uma mudança, assim, que eles chamam de paradigma, né? Digamos, essa palavra eu não gosto muito, mas seria sair daquele pensamento de que a matéria que é a fonte de tudo e que levou todos esses problemas que nós temos atualmente, né? E entrar nessa nova abordagem da metafísica trilógica, né, que o senhor desenvolveu, mostrando que a essência é energética. Quer dizer, tem que ter uma mudança da mentalidade do mundo, né? E com isso, esses problemas automaticamente devem desaparecer, né? E na essência das coisas, né? Desenvolver a essência pura como ela é. E não tirar toda a energia da matéria que está destruindo a humanidade. Agora, temos aqui duas dentistas, né? Vocês notem alguma relação com o trabalho de vocês? Sim, essa questão, por exemplo, das doenças bucais e a saúde geral, né, do ser humano, está agora um aumento muito grande, por exemplo, de câncer, de bruxismo entre as pessoas, e é uma questão energética, né? A pessoa bloqueia tanto a consciência, essa energia magnética essencial, que ela adoece. Então, eu acredito que, vindo essa nova tecnologia também, as pessoas podem ter maior equilíbrio, né, corpóreo, e vão ter mais saúde bucal também. Então, esse trabalho, né, com essa visão da trilogia analítica na odontologia, dá para perceber claramente que a verdadeira prevenção é através da conscientização da parte emocional, né, da parte dos próprios erros. Então, nós mostramos isso para todos os clientes, que as nossas doenças bucais têm essa origem, né, psicossomática. E isso ajuda muito na prevenção das doenças Agora, o bucais que a e no senhora pode e tratamento. deve mencionar quando a senhora trata seus clientes é que a nossa energética é magnética. Nós temos magnetismo, nossa consciência é magnética. Não tem esse tipo de sabedoria popular que uma pessoa tem uma personalidade magnética atraente e os outros podem, são assim que nem elétrico, repele, são desagradáveis, são repelentes, são chatos, né? Então, por quê? Eles estão com uma falta de ressonância no organismo, estão numa de como é que chama aquilo? Dissonância, né? Uma dissonância energética que provoca então doenças. Para a gente estar magnético, ser um ser magnético, ter um bom magnetismo, inclusive no nosso sangue, nas nossas hemácias, no funcionamento do nosso DNA, tudo isso é magnetismo. Agora, lidar com isso é que são elas, porque nós não vamos nos curar com maquininhas, né? A nossa grande motor, o grosso, grande, importantíssimo motor é a nossa vida psíquica, a nossa vida psíquica que é composta de sentimento, pensamento e ação que forma a consciência. Então, consciência é igual a magnetismo, a energia. Então, seus clientes vão sarar de problemas bucais através do magnetismo psíquico deles. Não é assim que acontece? A Selma também quer falar alguma coisa em 30 segundos, Selma? Não, eu concordo, né? Então, acho que a terapia da consciência, que é o trabalho do Dr. Kepp, traz isso, né? Um aumento do magnetismo para os clientes crescerem na vida. Tá bom. Então, se você vier, por exemplo, fazer psicanálise integral, aí você deita no divã, você faz uma ressonância com o seu analista, você vai começar a fazer a destampar, né, a desbloquear a energia que é a verdade dentro de você. E esse processo de conscientização da verdade leva à magnetização, ao aumento de magnetismo do cliente que cura as doenças dele, inclusive atuando no setor da genética. Porque a nossa genética é toda movida, toda. Inclusive, os estudos científicos últimos mostram que a nossa genética é energética, né? Então, na próxima semana, 3032-3616, 3032-3616 é o nosso telefone. E o site é stop.org.br. Até lá.